Antena Web Informação. Rock, melhor música. Anos 80, anos 90, deixe-se nostalgia. Já não precisa das suas velhas cassetes para ouvir a melhor música de rock. Nós temos um programa a pensar exclusivamente em si. Basta ligar-se à Antena Web e deixar-se ficar na companhia de José Manuel Rasteiro, a curtir o melhor rock que já uma vez foi feito. JMR, terças, 5 da manhã, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Eleições para o Parlamento Europeu. Os 20 países que faltavam registaram ontem o seu ato eleitoral. Entre estes 20 países estava Portugal, que teve uma das participações mais baixas de sempre, 33% apenas, ou seja, um terço da população total votante, e França, que teve desde logo um resultado surpreendente, bem como a Dinamarca e a Grécia. Nestes três países, quem ganhou foram os eurocéticos, que ganham muito peso no novo Parlamento Europeu. Já o Partido Popular Europeu, a força maior deste Estado que governa os 28, desta Assembleia que governa os 28 países, perdeu cerca de 50 deputados face à última eleitoral de 2010. Aliás, 2009. O Parlamento Europeu tem 751 deputados, sendo que 96 são alemães. Apenas 6 pertencem ao Chipre, que é o país mais pequeno da União Europeia e, portanto, é aquele que tem menos de deputados representantes do país. Já a Alemanha, o país mais povoado da União Europeia, com cerca de 80 milhões de habitantes, tem como representantes 96 deputados. Na França, foram os eurocéticos que ganharam as eleições europeias. Na Bélgica, também houve votos, neste caso, não só apenas das eleições europeias, mas também regionais e legislativas. A Bélgica, que teve de se deparar neste fim de semana com um atentado que matou 3 pessoas junto a um museu judaico no passado sábado na capital da Bélgica, Bruxelas. Um indivíduo saiu do seu automóvel que acabara de estacionar e disparou sobre 4 pessoas, ferindo uma delas gravemente e matando as outras 3. Um comportamento antissemita que já está a ser investigado pelas autoridades belgas. Não é bem, é a mal. Ou seja, não é com disparos, é com artilharia pesada. É desta forma que as forças ucranianas respondem e tentam controlar as forças separatistas. No passado dia 11 de maio, criaram-se a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk. As duas firmaram um tratado de união entre estas duas repúblicas numa só, chamada Novia, ou seja, Nova Rússia. Tudo isto no dia 24, vésperas das eleições. Depois de ter sido conhecido o resultado dos vencedores, do vencedor neste caso, Poroshenko, que é o novo presidente da Ucrânia, ele que é conhecido como o rei do chocolate na Ucrânia, mas diziam então que depois de se ter conhecido o vencedor das eleições, foi então informado ao movimento rebelde que deixasse desocupado o aeroporto que ocupou esta manhã, o aeroporto de Donetsk, que acabou por ficar inoperante na sequência dessa tomada por parte das forças separatistas de Donetsk. Ora, não foi a bem, foi a mal, com aviões, caças e também com francotiradores e paraquedistas. Foi desta forma que as forças ucranianas responderam, depois de não ter sido atendido o ultimato das mesmas forças aos separatistas de Donetsk. Para já, o que se pode confirmar é que os combates vão surgindo nesta altura, vão se mantendo nesta altura. As forças rebeldes não se renderam e volta mais uma vez à dúvida de onde irá também tanta resistência armada por parte dos rebeldes, que respondem de forma eficaz às forças ucranianas, embora estas tenham para já mais poderio. Simultaneamente, uma falha acabou por atingir uma fábrica que estava perto do aeroporto internacional de Donetsk. Como disse, prosseguem os combates. Na Tailândia, não há forma de parar os protestos. Na passada semana, as forças militares deram um golpe de Estado no país, o 18º nos últimos 80 anos. Mas se os protestos já tinham feito ir à rua, milhares de pessoas, sobretudo na capital tailandesa, Bangkok, muito mais saíram depois das imposições feitas pelos militares, que desde logo suspenderam a Constituição vigente tailandesa e também restringiram a maior parte das liberdades individuais dos tailandeses. Isto fez com que, apesar do recolher obrigatório entre as 10 da noite e as 5 da manhã, os protestos fossem mais vigorantes do que em qualquer outro momento. É mais uma das situações que está a causar preocupação. Também na Somália, os combates estão a intensificar-se. O país está em guerra desde 1992 e a guerra acentuou-se na última semana. Perdeu-se a conta do número de vítimas mortais registadas neste país, que sofreu recentemente, há 3 anos, uma seca bastante significativa. Depois do pior ter passado, entre os climatéricos, a guerra volta a fazer-se sentir no terreno da Somália. No desporto, sábado no Estádio da Luz foi final da Liga dos Campeões. Os colchoneiros do Atlético de Madrid até chegaram aos 92 minutos da partida a vencer por 1-0. Mas o fatídico minuto 92, desta vez, que recaiu sobre o Atlético de Madrid. Na primeira final europeia entre dois clubes da mesma cidade, o Real levou a melhor no prolongamento. Aliás, na segunda parte do prolongamento, marcando nesta parte 3 golos nesta etapa. Assim, a equipa do Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, venceu por 4-1 a equipa do Atlético de Madrid e sagrou-se pela 10ª vez na sua história campeã europeia de clubes, neste caso pela Liga dos Campeões. O Antenão Informação fica por aqui, mas de recordar que vamos estando a acompanhar os vários conflitos que se vão desenrolando na China, para já diplomaticamente, Tailândia com protestos, Ucrânia com envolvimento de artilharia e também em outros pontos do globo, como a Somália, como já aqui referi. São tempos de grande conflito que vamos continuar a acompanhar em permanência na Rádio Antenão Web. E sempre que se justifique, vamos trazer até aos ouvintes os últimos acontecimentos sobre estes assuntos da atualidade. Boa tarde, ouvinte. Até amanhã.